para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual rei que, tendo todo poder e majestade, se desfaz da coroa, deixa seu trono, se despe do seu manto e assume a forma de servo, para servir a todos, para que depois todos sejam reis com ele? Qual juiz que não condena, e sim absolve o réu confesso e arrependido de crimes inafiançáveis? Qual médico que tem a capacidade de curar doenças que a medicina é impotente diante delas? Quem é capaz de sofrer para aliviar a dor dos outros? Quem é capaz de morrer para trazer vida aos outros? Qual aquele que dá aquilo que não merecemos, e o que merecemos ele não dá? Que dá graça, amor e vida ao que merece desgraça, ira, desprezo, morte? Do trono de glória, reverenciado e servido por anjos, à manjedoura simples, no estábulo cercado de bois, vacas, ovelhas e etc. Jesus não nos dá uma lição de vida. Ele, a vida, nos leciona. Não nos ensina um caminho, ele é o caminho. Não nos indica uma verdade, ele é a verdade. O único pregador que fala de si mesmo e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Nos ensinou que se tivéssemos algumas qualidades, seríamos felizes. E ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Estes verão, estarão e morarão com Deus. E lá no começo, antes que houvesse luz, houve cruz. E antes que a vida chegasse até nós, o céu ficou de luto. E o Filho de Deus se fez homem para que o homem fosse feito filho de Deus. Aos que nos ouvem, recebam o Filho para serem filhos do Pai. Porque o que recebe o Filho, recebe também o Pai. E sendo filhos do Pai, passam da morte para a vida, e vida em abundância. Cacau RS, um grão de pó. Paula, Ministério Giame, Família Alerta Vermelho. Deus abençoa.